E aí, véi, você tá ligado que é que tem um produto do bom aí? É o seguinte, mano, tu vai falar com aquele mano ali que tá com as pratas, ele tem a do veneno, vai lá e fala com ele que você não vai se arrepender não, mano. Pode crer. E aí, véi, você que tem um produto bom aí, pá? A fita é o seguinte, acabou as de 20, só tem as de 50, vai querer, mano? Ei, bota uma servida aí pra nós, irmão. Nesse meio termo envolve uma pá de gente. Tenho certos bons clientes, deu brechas no crime. O caminho define selva de pedra, ladrão mata e já era. Lembro a ameaça do polícia falando: aí neguinho, tô te marcando e tô sabendo que você tá movimentando um tráfico na quebrada. A notícia se espalha, naquela época o Júlio estava comigo, atitude de sobra. Vários artigos, infelizmente agora tá puxando 25 anos no latrocínio. Junto com dois manos já liguei o curió do Gol Branco. Hoje é mil cenas, estamos patrocinando no Pioneer Rap. Prepara o risco, um bom vinho, deixando o momento único. Na quadra 10, estou aqui já tem um tempo. Onde se destaca o crime hediondo, com o clima tenso no estilo dos panos. Grife ciclone, as vagabundas chovendo de monte. Da Ceilândia Sul, salve Aguinaldo lá da 20. Vamos buscar o que nos permite. Lembrança dos bailes, os fortes tinha um destaque. Produto de primeira qualidade, liga a balança, tá chegando sexta. Prepara o endolamento, novidade, lucro 100%. Três carreta encomendada do ano. Passou recado pro mano. Alô? E aí, parceiro, o patrão tá querendo a encomenda das carretas pra sexta-feira sem falta. Pra sexta, véi, mas hoje é quinta, meu irmão. Mas seu corre, ladrão, você não é bandido não, véi? Só tô descendo então. Na cautela, que aqui a cena é treta. Embaçado, na sexta cheira. Treca de couro, uísque no tom. No tom. Trabalhando com produto bom. Cuidado, ladrão, que aqui a cena é treta. Embaçado, na sexta-cheira. Checa de couro, uísque no tom. Trabalhando com produto bom. Chegou sexta-cheira pra mim, cheira grana. Recordes de vendas no fim de semana. A boca tá vendendo como nunca aliado. O cliente flagrado sai ligeiro com os ratos. Garganta seca, produto bom, noia profunda. Eu com o bolso abarrotado na segunda. O frevo sou o patrão, a paisana no sigilo. No estoque, Nike choque, calça choque no estilo. Luxo, ambição, todo profissional almeja. Putas na mesa, rodadas de cerveja. Skol, Rupinol, Ratatá e um Campari. Red Label pras banda, pros manos Portinari. Destaque da noite, com dinheiro, quem que não ostenta? Três carreta louca, vê se as piriguete aguenta. Ligação de um funcionário, horário marcado, sem atraso. Mão branca tá aqui, patrão, que cê quer que eu faça? Paga esses poucos, manda eles de volta pro chiqueiro. Que se com uma pequena porcentagem do dinheiro dá a grana esse corrupto pra ele não perturbar. Sexta-cheira tá chegando e o comércio vai lucrar. Na cautela, que aqui a cena é treta. Embaçado, na sexta-cheira. Treca de couro, uísque no tom. No tom. Trabalhando com produto bom. Cuidado, ladrão, que aqui a cena é treta. Embaçado, na sexta-cheira. Checa de couro, uísque no tom. Trabalhando com produto bom. Já ouço o som do domingo daqui, sexta-feira. Nós tem do cheiro que ela cheira. Esquema premeditado, vários carros subindo e descendo. Fim de semana agitado, crime agindo e crescendo. Sexo e violência, eu sou dessa essência. Carência de inocência, crença desde a adolescência. Dinheiro me fascinou, cadeia não combinou. Quando o meu júri gritou, um 5-7 latrou. Os moleque investe em robô, revólver silenciador. Eu insisto nisso que eu sou, no que cê tem de valor. Quer é charuto cubano, uns pano, carro do ano. Não vou matar por engano, nem vou morrer por engano. Até posso ser traficante, pensante por um instante. contente. Bright, uma blunt, as amantes, é que me entende. A noite é longa e são vários clientes. Várias no pente, é o que me faz ser diferente. Na cautela, que aqui a cena é treta. Embaçado, na sexta-cheira.